Fecheiro 62, página 565. Aqueles 3 meses a ajudar a cozinheira do solar em St. Paul Deptford mostraram-se preciosos, porque, embora não lhe tivessem permitido cozinhar, Kitty observara tudo com interesse e descobria agora que era capaz de preparar as refeições simples possíveis na ilha de Norfolk. O leite era pouco, sem vacas e com as poucas cabras, que apenas davam o suficiente para bebés e crianças. Carne fresca era rara. Agora que o pássaro do Sr. Pitt partira, Kitty apenas ouvira falar nesta ave, tendo chegado demasiado tarde para a provar. Os legumes variavam entre feijão verde e, no inverno, couves e couve-flor. Richard tinha tido uma boa colheita de gravanços, ou grão de bico, e com a chegada do Justinian, todos os dias passou a haver pão de vários tipos. Tinha muitas saudades de uma chávena de chá. O Lady e Juliana tinham oferecido chá e açúcar às suas condenadas. Embora algumas preferissem extorquir rum aos marinheiros, a maior parte preferia esta bebida doce a tudo o resto. Fora quase só o que a enjoada Kitty conseguira manter no estômago, e agora tinha terríveis saudades dela. Por isso, quando Richard e Stephen chegaram, tinha já pronta uma refeição de batatas cozidas e carne salgada para pôr na mesa, juntamente com um pão de trigo. Entraram carregados de panelas e caixas. O capitão Anstice pôs uma banca hoje na praia, disse Richard. Tinha tudo o que eu queria comprar: chaleiras abertas, uma cafeteira de bico para ferver a água, sertãs, panelas pequenas, um alguidar de folha e uma sella, pratos e canecas de estanho, facas e colheres, pano cru, e até quando lhe perguntei, disse que tinha pó de esmeril. Olha, Kitty, comprei uma libra de pimentos de Malabar e um almofariz e um pilão para os moeres. Largou uma caixa cúbica de madeira sobre a mesa. Aqui tens uma caixa de chá Hisson, só para ti. Levando as mãos ao rosto, Kitty olhou com as lágrimas nos olhos. Lembrou-se de mim? Por que não haveria de me lembrar? Perguntou surpreendido. Sabia que tinhas saudades de uma chávena de chá. E comprei também um bule. Não vai ser difícil adoçá-lo. Corto-te um tronco de cana-de-açúcar e faço em bocadinhos. Só precisas de os esmagar com um martelo e fervê-los para fazer um xarope. Mas isto custou dinheiro, exclamou maravilhada. Richard é um homem afetuoso, rapariga, disse Stephen, começando a retirar os artigos das mãos de Richard à medida que ele os fazia sair do trenó. Tenho de dizer que te saíste admiravelmente bem, meu amigo, tendo em conta a pessoa com quem negociaste. Nick Anstice é muito teimoso. Bati com uma moeda de ouro no balcão, disse Richard, entrando de novo em casa. O Anstice tem de esperar pelo dinheiro, quando lhe pagam com promissórias. Enquanto o ouro é sempre ouro, ficou felicíssimo em reduzir os preços a um quarto ao ver o dinheiro do reino. Que quantidade de ouro tens tu? Perguntou Stephen, curioso. Bastante, disse tranquilamente Richard. Sabes que também herdei do Ike Rogers. Stephen ficou de boca aberta, estupefacto. Foi por isso que o Richardson não se aplicou muito quando o Tenente King castigou o Joey Long com 100 vergastadas por ter perdido os seus melhores sapatos da farda da Marinha Real. Meu Deus, quantos segredos tens, Richard? Também deves ter pago alguma coisa ao Jameson para que afirmasse que o estado mental do Joey era demasiado frágil para aguentar todas as vergastadas. Meu Deus! O Joey tomou conta do Ike. Agora eu tomo conta do Joey. Sentaram-se à mesa para fazer honras à refeição. Todos três demasiado ativos para desprezarem uma dieta banal e repetitiva ao extremo. Calculo que passaste hoje o dia em Charlottesville, de modo que talvez não saibas o que aconteceu ao assaltante de Kitty, disse Stephen a Richard, quando terminaram e ela foi lavar alegremente as tigelas e as colheres no novo alguidar de folha. Acabara-se o balde. Tens razão, não sei de nada. Conta-me. O Tommy II não gostou nada de ser acorrentado à mó, de modo que a noite passada pegou nas grilhetas e correntes e fugiu para a floresta, sem dúvida para ir ter com Grey. Sem os pássaros morreram de fome. Também acho. Vão voltar os dois a ser acorrentados à mó. Richard levantou-se. Stephen fez o mesmo. Richard passou o braço pelos ombros de Stephen e puxou para a porta, onde não podiam ser ouvidos. Talvez pudesse informar o major de que há por aí uma pequena conspiração, disse em voz baixa. Parece que o Dyer, o Francis, o Peck e o Pickett roubaram cana-de-açúcar, que crescia a algures longe do atalho, e andam os quatro a cheirar à volta da banca de Anstis, a perguntar por panelas e tubos de cobre. Por que não dizes tu mesmo ao major? Tu é que estás metido nessas atividades. Exatamente por isso é que prefiro não ser eu a dizer-lhe. Stephen, nesse campo tenho de ser extremamente cuidadoso. Se for eu a falar do assunto, o major poderá, no caso de aparecerem bebidas espirituosas ilícitas entre os condenados, pensar que fui eu que fabriquei a história para cobrir a minha própria culpa. Que estariam ali a resmungar? Interrogava-se Kitty, secando as tigelas e as colheres com um trapo e arrumando-as nas prateleiras, antes de começar a lavar os novos pratos e canecas de estanho, bem como os outros utensílios. Valha-me Deus, não há dúvida que os impeço de estarem à vontade. Embora o seu mundo ainda se resumisse ao terreno de Richard, Kitty estava demasiado ocupada para pensar em fazer explorações. A sua única ida à cidade de Sydney, excetuando o serviço religioso, fora para identificar o seu atacante e em nenhuma ocasião reparara no que a rodeava. A sua ascendência de agricultores estava-se a revelar. Richard não poderia ter escolhido melhor mulher para levar aquele tipo de vida. Há muito que ouvia falar nas lagartas e no dia 18 de outubro teve o primeiro contacto com elas. O trigo, no terreno de Richard, já tinha espiga e amadurecia, mas o do governo, plantado em zonas mais desabrigadas do val, fora assolado por ventos do mar e mirrara. Mas não se perdera completamente. O ano fora seco, as colheitas salvas apenas por uma noite esporádica de forte chuva, que desaparecera logo pela manhã. Talvez por essa razão as lagartas não tivessem aparecido nesse inverno. Mas depois, de repente, parecia que tudo o que crescia estava coberto com um pesado cobertor verde. As lagartas eram de um verde vivo, com cerca de uma polegada de comprimento e muito finas. Mais uma vez, Richard teve sorte, pois Kitty não tinha medo deste tipo de bichos. Era capaz de lhes pegar sem sentir qualquer repulsa, embora a solução de tabaco e sabão fosse mais eficaz. Todas as mulheres na ilha, exceto as que estavam ao serviço dos fuzileiros ou nas serrações, foram postas a apanhar as lagartas e a pulverizar. Desapareceram em 6 semanas. Muito em breve o milho seria colhido, bem como o trigo, no princípio de dezembro. Embora no novo esquema do Major Ross tudo o que Richard produzisse lhe pertencesse, este era muito escrupuloso em entregar os excessos aos armazéns, pelo que acumulava mais promissórias. O que guardava ou era comido pelos humanos e por Augusta ou guardado para semente. As condições atmosféricas da ilha de Norfolk eram verdadeiramente deliciosas, pensava ela, enquanto trabalhava com o sacho ou se punha de gatas para mondar. Suave, quente, mas nunca em demasia, exceto ao sol. E quando as coisas começavam a murchar por falta de água, surgiam uma ou duas noites de chuva forte que desaparecia ao amanhecer. O solo, vermelho sangue e muito quebradiço, era muito fértil. Não, a ilha de Norfolk não podia competir com o quente nos seus afetos. Porém, tinha uma qualidade mágica. Noites chuvosas, dias de sol, parecia uma terra de fadas. Algumas das mulheres que conhecera no Lady Juliana tinham tocado a vários amigos de Richard. Aaron Davis, o padeiro comunitário, ficara com Mary Walker e a sua filha. George Guest ficara com Mary Bateman, de 18 anos, que Kitty conhecia muito bem, de quem gostara muito, mas acerca de quem pressentia qualquer coisa de estranho, como que uma loucura ainda por chegar. Edward Risby e Anne Gibson estavam felizes juntos e contavam casar, logo que o padre, com poderes para isso, viesse à ilha. Essas mulheres e Olivia Lucas vinham visitá-la. Como era agradável poder oferecer-lhes uma caneca de chá com açúcar. Mary Bateman e Anne Gibson estavam ambas à espera de bebê. Mary Walker, cuja filha Sarah Lee já andava, esperava também o primeiro, de Aaron Davis. A única sem crianças era Kitty Clark. Não havia peixe. O cúter do Sirius, que se poderia ter aventurado a sair da lagoa para pescar, ficara desfeito em bocados ao tentar desembarcar 6 mulheres de Surprise, uma delas com uma criança. Os remadores afogaram-se, tal como um homem que quis ir socorrê-los a nado. Uma das 3 sobreviventes era a mãe da criança afogada. Assim, as muito raras quantidades de peixe apanhado iam para os oficiais e para os fuzileiros. Nem os marinheiros do Sirius, nem os condenados libertos recebiam parte. Mas o Justinian trouxera plantas, incluindo bambu. E Richard recebeu um bocado, a partir do qual fez crescer um tufo de potenciais canas de pesca. À linha, nada se apanhava do cimo das rochas. Houve pânico em Charlottesville, onde os cercados eram feitos com uma grade de plantas rastejantes misturadas com um arbusto espinhoso. Uma das cepes incendiou-se e as chamas espalharam-se pelo milho já maduro. A princípio, disse-se na cidade de Sydney que todo o milho tinha ardido. Mas o tenente Clark, que lá fora a toda a pressa, viera dizer ao aflito Major Ross que apenas 1 hectare ardera, graças aos esforços dos condenados que trataram de apagar o fogo. O tenente Clark ficou tão grato às malditas rameiras de Charlottesville que ofereceu a cada uma delas um par de sapatos das mercadorias do governo. Logo que a casa ficou pronta, Darcy Wentworth foi transferido para Charlottesville com a sua amante, Catherine Crowley, e o pequeno William Charles. Ia ser o encarregado dos condenados e também o cirurgião de Charlottesville. Os deveres desta última incumbência variavam, desde a prestação de serviços de parteiro até decidir quando um condenado, castigado com chicotadas, já não as podia suportar. Se o culpado fosse do sexo feminino, Wentworth tinha certa tendência para ser mais suave, enquanto o tenente Clark, que desprezava as mulheres de Charlottesville, ordenava que Richardson usasse um gato mais violento e mais força. Para grande prazer de Kitty, a variedade de alimentos aumentava. Tinha agora um maravilhoso fogão para cozinhar, pois Richard fixara uma prateleira de ferro sobre 2/3 da enorme lareira e um espeto sobre as chamas nuas da outra parte. Tapara as panelas para fazer estofados. Usava as que não tinham tampa para guisados ou cozidos. Sertãs para os fritos. E uma cafeteira de bico que mantinha sempre a fumegar num canto com o lume mais baixo, para poder fazer um bolo de chá para si ou para as suas visitas, ou deitar um pouco de água quente no alguidar da loiça. Richard fizera-lhe até aquilo a que chamava um economizador de sabão. Um cesto de fio ligado a um arame, em que ela metia um bocado de sabão e o passava pela água sem o perder. Richard disse firmemente a John Laurel que teria de ceder alguns dos seus frangos e patos, e Kitty acrescentou-os aos animais de que se encarregava e cujos ovos podia, em ocasiões especiais, acrescentar ao menu. Augusta deu à luz 12 leitõezinhos e apenas duas vezes rolou por cima deles para os esmagar. Teve consideração suficiente para deixar vivas as 6 fêmeas, bem como os 2 machos que Richard estava a guardar para no Natal transformar em leitões assados. A produção de porcos era inteiramente dele. Se algum criador com êxito quisesse vender carne aos armazéns, ele ou ela, Ross não fazia discriminação sexual, seria pago. Se alguém desejasse salgar carne de porco, ele ou ela recebia o sal e a salgadeira para o fazer. O objetivo de Ross, como dissera logo de princípio, era fazer com que o maior número possível de condenados deixasse de depender dos armazéns do governo. Pessoas como Aaron Davis, Dick Fillimore, Ned Lucas, George Guest, John Mortimer, Head Risby e Richard Morgan demonstravam bem que, a seu tempo, o projeto de Ross podia funcionar. Os principais problemas de Major eram os fuzileiros e os marinheiros dos Sírios, que se recusavam a sujar as mãos, plantando legumes ou outros alimentos frescos e exigindo os víveres dos armazéns. Quando os armazéns não lhes cediam, mostravam-se propensos a roubar legumes, melões e aves de capoeira aos condenados, transgressão que Ross castigava severamente, tal como se se tratasse de roubos cometidos pelos outros. Aumentavam os resmungos e olhares de ódio entre esses homens livres. Todos eles eram da opinião que nenhum condenado deveria poder ficar com o fruto do seu trabalho, que cada bocado que faziam crescer lhes pertencia a eles e que deveriam ser alimentados em primeiro lugar. Porque haveriam de trabalhar numa horta quando tantos condenados tinham o suficiente para lhes dar de comer. Os detidos eram propriedade de Sua Majestade, o Rei. Não podiam possuir nada nem guardar nada. Os condenados não tinham direitos. Por isso, quem pensava o Major Ross que era? Muito convenientemente esqueciam o facto de que 2/3 de tudo o que os condenados produziam ia para os armazéns. Apenas os homens livres podiam ficar com tudo. O dia de Natal calhou a um sábado e amanheceu bonito e sem nuvens, embora o vento soprasse de sul e ondas altas ressoassem pela baía de Sydney. Richard matou os seus 2 leitões. Nat Lucas, 2 gansos. George Guest, 3 patos gordos. Ed Risby, 4 frangos. E Aaron Davis cozeu pão de trigo com a farinha do grão que todos tinham guardado, do que sobrara, depois de terem cumprido as exigências do governo. Comeram ao ar livre, à sombra e ao abrigo dos pinheiros, na Ponta Hunter, com Stephen Donovan, Johnny Livingstone e Darcy Wentworth e a família. O porco e a criação giravam em espetos, que Darcy encomendara na forja. Stephen e Johnny contribuíram com 10 garrafas de vinho do Porto, o suficiente para que homens e mulheres saboreassem à vontade o seu meio quartilho cada. O Major fizera anunciar publicamente que aquele seria um Natal às secas para os condenados, à exceção de cerveja fraca, e ordenou aos fuzileiros que consumissem os seus meios quartilhos longe da vista. King dera sempre rum aos condenados em ocasiões festivas, mas Ross, principalmente depois de ter descoberto o que Dyer, Francis e companhia planeavam fazer com a cana-de-açúcar, não tinha intenções de querer fazer o mesmo. Para Kitty, fora o dia mais feliz da sua vida, após a morte do pai. Estenderam os panos das velas dos Sírios para as mulheres se sentarem, com travesseiros para darem mais conforto às grávidas. Os pinheiros quebravam a força do vento. Os pais levaram os filhos até Turtle Bay para chapinharem e construírem castelos de areia. As mães tagarelavam à vontade. Kitty trouxera a sua cafeteira para fazer chá para as amigas e pousara no lume. Os homens, assim que os deveres à beira de água terminaram, afastaram-se um pouco e acocoraram-se a conversar, Enquanto as mulheres tomavam conta dos espetos, preparavam tigelas de alface, aipo, cebola crua e feijões, e enterravam batatas nas brasas. Cerca das 2 horas da tarde, sentaram-se para festejar, reunindo-se homens e mulheres num brinde à Sua Majestade Britânica, e a seguir deitaram-se para a sesta pós-prandial, com as crianças aconchegadas junto a eles. Estão todos tão à vontade, pensou Kitty. Já tinha crescido o suficiente para perceber que isso se devia às experiências e dificuldades partilhadas. Somos uma nova espécie de ingleses, e o que fizermos connosco será influenciado pelo facto de termos sido enviados como indesejáveis pelos nossos melhores. Melhores que afinal não o são, mas sim pessoas que não veem um palmo diante do nariz. De repente, teve o pressentimento que nenhum daqueles condenados voltaria à Inglaterra. Tinham perdido o respeito pelo país. Ali é que era a pátria. E ela? Sem nunca se chegar à beira de água, sentou-se com os braços em redor dos joelhos e poisou o queixo sobre eles para olhar ao longo do recife invisível, oculto pela espuma das ondas e por anéis de nuvens de salpicos. Embora a apreciasse, aquela beleza espetacular não a atraía. Na sua imaginação, só Faversham era verdadeiramente belo. Uma grande casa de pedra, com janelas douradas e canteiros de rosas cor-de-rosa e brancas, bocas de lobo, goivos, columbinas, dedaleiras, campainhas, narcisos, macieiras, teixos, carvalhos, prados verdejantes cobertos de erva, ovelhas brancas e fofas, vidoeiros e faias. Ah, o perfume do jardim florido de seu pai! A índole plácida e sonhadora que revestia toda a atividade e esforço humanos. A beleza da ilha de Norfolk era demasiado estranha e impossível de dominar, fazendo com que as pessoas se sentissem humildes e esmagadas. Pelo contrário, a pátria enaltecia os seus habitantes. Ergueu a cabeça e corou, ao perceber que Richard a fitava. Ele, sobressaltado, desviou imediatamente o olhar para o recife. Oh, Stephen, por que não me amas? Se me amasses, Richard deixar-me-ia partir. Sei que sim. Não sou o centro da sua vida. Arranjou um quarto só para mim e tranca a porta entre nós. Não porque eu o tente. Se assim fosse, a tranca estaria do meu lado. Para me isolar da sua casa. Para fingir que eu não estou lá. Stephen, porque não me amas se eu te amo tanto? Queria cobrir de beijos o teu rosto amado, tomá-lo nas minhas mãos e sorrir para os teus olhos, ver o meu amor brilhar na sua tonalidade azulada, como o sol no céu da ilha de Norfolk. Porque não me amas? Quando o calor do sol diminuiu e as crianças se mostraram cansadas e impertinentes, todos começaram a arrumar as coisas. As famílias iam-se separando pelo caminho e Richard e Kitty foram também para casa com a sua parte das sobras. Nat e Olivia foram os últimos a deixá-los. William, o bebezinho de Olivia, nascera havia pouco e as gêmeas estavam muito orgulhosas do irmão. Que pessoas tão boas! Gostaste do teu primeiro Natal nos Antípodas? Perguntou Richard. Natal? Onde? Mas sim, gostei, de verdade. Nos Antípodas. É o nome correto para os confins do mundo. Os Antípodas. Vem do grego. E significa qualquer coisa como pés do lado oposto. O sol escondera-se por trás dos montes a oeste. E o terreno de Richard mergulhara numa sombra profunda e fria. Queres que acenda o lume? Não. Vou mais cedo para a cama. Disse com ar triste. Com o espírito ocupado por Stephen, com o modo como lhe voltara às costas, rejeitando-a. Claro que sabia porquê. Era um pau de virar tripas, apesar de estar a ganhar um peso já agradável. Imaginava ter agora os seios tão bonitos como os das outras, a cintura estreita e as ancas elevadas, como devia ser. Fecha os olhos e estenda a mão, Kitty, obedecendo, sentiu que ele lhe punha uma coisa pequena e quadrada na mão e abriu os olhos. Uma caixa. Com os dedos trêmulos, ergueu a tampa para lá encontrar um fio de ouro. Richard, Feliz Natal, disse ele a sorrir. Ela lançou-lhe os braços ao pescoço e encostou a face à dele. A seguir, num êxtase de gratidão e prazer, beijou-o na boca. Richard ficou imóvel por momentos, pôs-lhe depois as mãos na cintura e devolveu-lhe o beijo, que deixou de ser um agradecimento para se transformar numa coisa diferente. Demasiado inteligente para se iludir com a reação, ele contentou-se em saborear os lábios de Kitty, deliciosos e macios. Ela não fugiu nem protestou. Pelo contrário, aninhou-se junto a ele e deixou-se beijar. Invadira um calor vibrante que a fazia esquecer Stephen para seguir a boca de Richard, pensando com alguma dificuldade que aquele primeiro beijo verdadeiro da sua vida era uma experiência exótica e maravilhosa, e que aquele homem era muito mais interessante do que alguma vez pensara. Ele libertou-a abruptamente e saiu. Seguiu-se imediatamente o som de um machado. Kitty ali ficou, como que dentro de um clarão. Depois lembrou-se de Stephen e encheu-se de remorsos. Como poderia apreciar ser beijada por Richard quando era Stephen que amava? Com as lágrimas nos olhos, retirou-se para o quarto, sentou-se na beira da cama e chorou em silêncio. A caixa estava ainda na sua mão. Depois de secar as lágrimas, retirou dela o fio de ouro e pô-lo ao pescoço. Resolvida, quando tomasse banho, olhar para o seu reflexo no tanque. Como fora bom. E como pudera desejar alguma vez que Richard a deixasse ir embora. No dia 6 de fevereiro de 1791, o navio Supply chegou finalmente, trazendo uma carta do governador Philip, com ordens para que toda a tripulação do Sirius embarcasse para Port Jackson, prometendo, porém, que aqueles que quisessem estabelecer-se na ilha de Norfolk receberiam 24 hectares de terra e seriam trazidos de volta na viagem seguinte do mesmo navio. Terminava assim, para o capitão John Hunter, o seu 11º mês do exílio, que tanto lhe pesara. Desenvolvera um ódio em relação à ilha de Norfolk, que nunca o abandonaria, e que iria influir muito na sua carreira a partir dali. Passara também a odiar o major Robert Ross e todos os malditos fuzileiros deste mundo. O capitão Hunter convencerá ainda John Livingstone a acompanhá-lo de volta para o redil. O cargueiro Gorgon, de Inglaterra, que havia meses era aguardado em Nova Gales do Sul, não chegou, nem qualquer outro navio, exceto o Supply, no dia 19 de novembro, vindo de Batávia com um insignificante carregamento de farinha e grande quantidade do menos querido alimento de todos, o arroz. O navio fretado, Vak Zam Hyde, viera atrás, desde Batávia, e chegara a Port Jackson a 17 de dezembro, carregado com mais toneladas de arroz, chá, açúcar e genebra holandesa para os oficiais. A carne salgada que trazia era uma massa putrefacta, composta quase só de ossos. Segundo o tenente Harry Ball do Supply, Sua Excelência ia fretar o Vak Zam Hyde para levar o capitão Hunter e a tripulação do Sirius para a Inglaterra. Cheio de pressa de chegar a Port Jackson, o Supply largou a 11 de fevereiro. Entre os que seguiram nele, mas tensionavam voltar como colonos, estavam os três homens do Sirius que tinham ajudado a guardar e a funcionar a destilaria do Major Ross, agora fechada e com o conteúdo dos seus barris a envelhecer no local secreto. John Drummond apaixonara-se por Anne Reed, do Lady Penrhyn, que vivia com Neddy Parrott. Embora Drummond compreendesse que não a podia ter, também não conseguia suportar a ideia de regressar à Inglaterra. William Mitchell juntara-se com Susanna Hunt, do Lady Juliana, e planeavam ficar nestas paragens. Peter Hips fora apanhado na rede de outra rapariga desse mesmo navio, Mary Pardo, que tinha sido esposa de um marinheiro, e dera à luz uma menina no fim da viagem, quando o malandro a abandonara e a deixara ser transferida para a ilha de Norfolk. No dia 15 de abril, o Supply regressou. Em primeiro lugar, desembarcou um destacamento do Corpo de Nova Gales do Sul, especialmente incumbido em Londres de policiar a grande experiência e libertar os fuzileiros para que pudessem regressar à pátria. Mesmo assim, todos os que terminassem a sua comissão de 3 anos eram livres de se reunirem ao Corpo de Nova Gales do Sul, em vez de irem para casa. O capitão William Hill, o tenente Abbott, o alferes Prentice e mais 21 soldados vinham substituir o mesmo número de fuzileiros, e 4 oficiais fuzileiros deviam partir, 3 porque o desejavam, o 4 um mal necessário. O capitão George Johnston ia levar consigo a sua amante condenada e o filho de ambos, George, para Port Jackson. O afável tenente Cresswell, que descobrira a clareira de Charlotte Field, partia sozinho como chegara. O tenente Kellow, tão odioso aos seus colegas oficiais, levava consigo a sua amante condenada, Catherine Hart, e os 2 filhos desta, sendo o mais novo também seu. Por fim, o tenente John Johnston foi levado para bordo do Supply, gravemente doente, da antiga brigada. Apenas o major Ross, o primeiro tenente Clark e o segundo tenente Fady ficaram. E também o segundo tenente, John Ross Jr., claro.